dois miúdos pretos, um vira-se para o outro. Olha, vamos brincar de esmercieiro. Pode ser. Então tu és os clientes, eu sou o merceeiro. Vai para os filas, foda-se. O outro vai para a fila, chega à vez dele. Ah, eu queria aí 7 quilômetros de batata. Burro da merda! Batata não pede o quilômetro. Foda-se, pus fila outra vez. Mas vai, já fodeu de chegar a vez outra vez. Olha, queria aí 8 litros de batata. Burro da merda! Batata não pede o litro. Foda-se, pus fila outra vez. O gajo lá vai, chega fodido outra vez à vez dele. Olha, eu queria aí 5 quilos de batata. Bem burro da merda, como tu sabe pedir batata? Trouxe os garrafa.